Preto. 3.010.16, esquerda 170, localizador 4207. Bom dia, 4102. 4102, bom dia. Mantenha-se em condições visuais 500 pés, que é legal 1108. Pro Açu. 1018, uma escuta permanente. Acionado 0102, 4102. No 260, completa final, chama a torre 1, no 186. 186, carrega a bola. Desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado para 207. Minas, Índia, Serra, já baixou a chegada antecipada. Norma 260, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120, ganho 06. Líder pouso na 10, zona 260. Siga para o papá, lança tão tão. Alfa tango tango. Alfa Tango Tango, autorizado TAC 70, segunda 17, repasse para ingresso na pista. Polo Golo 397. Prossiga, ainda não pronto? Nós temos que abrir o porão aqui de última hora para retirar a bagagem, o passageiro que não embarcou, vamos chamar na lobby, ok? Gente, já pode ficar pronto. Siga mais a Golfo, já chegamos o plano aqui 13h45 ao BT para Porto Seguro, mil pés. Pronto, cópia. Mais que a Golfo, Salvador, Porto Seguro, mil pés, decolador 17, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 0260 no transponde, o controle 120.8, mais que a Golfo. 8, bom dia, tá na identificação, 10050, chegada a Mari. Autorizado ao 050 na Mari. O transponder 0260 e altitude de mil pés, cor do axé. Tem uma pena, 5595, obrigado. Sumativo, confirme o problema, por gentileza. Chama a torre para acionamento no pátio 5, 108.62 agora, o papapá, mais que acabou. Mas estamos tomando para táxi, mas que é a Golf. Visando LS 4207. Avio 4207, completa final e LS, chama a torre 1186. 186 4207. Deixa para estacionamento, Bruno 397, agora pronto. Tente após quando pronto para o táxi, pode entrar aqui de solo, Bruno 397. Deixa para estacionamento, 397. Bruno 260, estou voltando. Ah, escuta. Bruno 260, só corrigindo, solo 121 decimal 9. Afirmo, 219, ela vai dando, Bruno 260. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, final da 190, 4 Minas, baixado para barco. Azul 4207, autorizado pouso, pista 10, vento 120, grau 079. Livre pouso 4207. Bom dia, Bruno 260, livrando da nossa terra, Francisco. Zero táxi de Alfa, reportando o táxi de Juliette. Reportando o táxi de Juliette. Dois 260, ingresso Juliette, portão 08. Juliette 08, obrigado. Intercessor está pronto. Encerra Golfo do presente autorizado da colagem, vento 120, grau 089. Azul 4207, solo 44, livre direita, chame solo 121-9. Livre direita, 219, 4207. Salvador, bom dia, Azul 4207, levou. Azul 4207, táxi via Alfa, repórter Anselmo, táxi aí, Juliette. Via Alfa, repórter Anselmo, Juliette, 4207. O Alfa está gutando após o parqueamento do Banco da Gol no 08, está livre até o 43. Eu corrigindo, está livre até o través da posição 62. Reposte quando no través do 62, o Alfa está gutando. Ao tráfego do Guardião 02, nas proximidades do Iguatemi, mantendo 300 pés. Ok, lá vamos subir para mil, é isso? Afirmo, 1 no mil pés, QNH 10, 18, Mike Terra Golf. Ah, tchau, vamos 08. Peça Juliette, 01, 4207. Bom, 397, a linha e decola, pistão 0, vento 130 graus, 079. A linha decola, pistão 0, agora 397. Momento. autorizado até a intersecção da 97, reporte para cruzamento da pista 97. Estimativo, tá visual com o Embraer da Azul ingressando na Juliette? Pronto, após o Embraer, tá livre até o Pá 3, o Alfa Tango Tango. Vamos lá, Alfa Tango Tango, autorizado Petrolina, nível de voo 1900, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, prefiro a saída Momo Cogbo, após Cogbo, direto Petrolina. 5054 é o transponder, o controle 120, décima 8, papapapá, Alfa Tango Tango. 5595, atende Mateu 140, já poderia levar direto igual? Autorizado. Liga 5595. Pistão 9735, prossegue pela Quebec, Mike, na Lima, chame solo, 121, décima 9. Já vou chegar no nosso posto de Porto Seguro aos 1527, senhora. Gente, Mike Serra Golf, informe estimado para ingresso no terminal Ilhéus. Pode. Voando 397, decolado 248, sistema controle 1208. 308, obrigado, 397. 3198, desce para 2000 pés, QNH 1908, autorizado IRS, reporta estabilizado. Para 2098, reportará estabilizado. O Max Javon, futebol terminal de Olhão, aos 40 da próxima. Gente. Controle Salvador, Gol 397, passando 1910, Dael, Leda. Gol no 397, contato radar, sabe manter 360, saída Dael. Livre ascensão 360, Gol no 397. Controle Salvador, Web 5728, agora 15 minutos para Paboga, informação Mike. Web 5728, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada Mário. Identificou 050 na Mário, pode voar, tá? Negativa, número 2 na aproximação, mantém o perfil da chegada, WebJet 5728. Gente, no perfil 5728. Tipo 5595. Serviço radar encerrado, 5 milhas nordeste da posição coral, chama o controle Ilhéus 1201. Pan 3198 está liberado da restrição de altitude e TAP. Liberado da restrição em TAP 3198. Por gentileza. Aquiles Zulu, pronto cópia. Zulu Salvador Aracaju 090 nível Golf 677 a rota. Decola 10, primeira curva esquerda, terceira saída Conde. Aciona 0254 no transponder e o controle 120 8, o Lima Aquiles Zulu. Lima Aquiles Zulu, é ponto de controle. São 3896, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060, chegada a Mari. Papapá, Mike Serra Golf, controle. Possível, senhora. Mike Serra Golf, não há tráfego a informar nesse setor. Frequência livre para coordenação. Mike Serra Golf. Uno 397, chama o Centro Recife, Uno 260, alterna Uno 3325. 260, 3325, Uno 397, obrigado. No 98 está estabilizado. Quero captar no Guarda Lopes agora. Então, 3198, completa final ILS, chama a torre 1186. 186, obrigado. Salvador, São 3198, boa tarde. São 3198, informação de pouso. Baixado, travado. Ciência, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 092. Autorizado pouso na 11, 3198. Não, não, zero. Tango Papá, Vitor, Bravo. Informa o tráfego de um Alfa Sierra 50 próximo à Duna, mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. Confirmando, Paulo Afonso, 4 horas, autonomia é 5h30. Sente Alfa Tango Tango, ingresso ao ataque principal, Índia no ponto de espera, mantém a posição, sem a torre 108, decimal 6, o altímetro 1018, Alfa Tango Tango. Matou. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós. Salvador, 3198, livrou, chamou, ataque via Alfa Juliette 02 no portal. Alfa Juliette 3. 8. 3000 pés, ajustado no 018, 38, 96. T5728, atento ao tráfego do Alfa Sierra 50, mantendo 500 pés próxima a Duna, não interfere na aproximação. Ok, sem visão contrato, T28. Alfa Tango Tango, decolada 01, chame controle 120, decimal 8. Controle 08, Alfa Tango Tango. Obrigado, bom dia. Tá também. Play, bom dia, do Papapapa Alfa Tango Tango, decolando a sua escuta. Papapapa Alfa Tango Tango, contato radar, sabe, mantém 100, saída Momo. Centena na saída Momo. Libera o Alfa Tango Tango da restrição de 3.000 pés? Liberado. Parada da restrição, Tango Tango. Gol no 738, tem uma informação mais. Gol no 738, bom dia, acionando a identificação, desça para o nível de voo 050, voa Mari para a chegada Mari. Ok, chegada Mari, desce para o 050, voa no Mari, 738. Receptando o localizador 5720. Objeto 5728, completa final, chama a torre 1186. 76, boa. Foi Salvador Web 5728, no localizador, aguardando o light. Sabe, 5728, reporta trem de pouso. Reportará. É 3296 desce para 2.000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. Para 2.000 pés, autorizado, reporta estabilizado, está 3296. 3800, autorizado com uso pistão no 0, 150 graus, 099. Coisa autorizada, 5720. Não interfere na aproximação. Zulu, após quando pronto para o táxi para 3.